39. Ok. 9-35, bom voo. 9-35, boa tarde. Chegou no 097, autorizado o táxi, seguindo a TR da Passaredo, Rio 4, Índia. Ponto de espera da 1-0-18-95, a torre. 3.000, a palheira, desculpa. Salvador, 2009, já vou? Prossiga, 2009. Continua fechada, né? Tipo, ainda fechada, Ilhéu. Tivemos a aeronave da Oxené que decolou pra lá agora. É, pra tentar o pouso lá. Ok, nós eventualmente vamos decolar com o destino aí, Léo, alternando depois com o fim, tá bem? Ok, fica a seu critério, o seu plano permanece válido, ok? Ok, muito obrigado. Então, o plano é para ele, e a gente alterna, se for o caso, com o fim. Muito obrigado. Nada, é só chamar pronto para o push, o voo 2009. Agir 2791, na operação para o sequenciamento com via esquerda, proa 085. Para o limite é permanecer nessa proa por 1,4 milhas. Esquerda 085. O limite é permanecer nessa proa 2791. Se quiser, reduz mais. Por condições de completar a redução para 2009? Afirma, até 180, se quiser. Gente, reduza 2009 para manter a operação. Matéria de operação 209-3791. Com o caminho número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da mesma companhia e aproximação pelo setor nordeste. Certo. Aí 2789 da presente retorno, desça para 2000 pés, ajuste no 010. Está autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Gente, para 2000 pés, Romodona e autorizado ILS. Pistão no 0. Na 0 na 0, voo 2789. Gente, então na bata chame a torre para acionar. Alô. Pronto, 223, zona. Faz isso, tá com a aeronave à frente, ele mantém no 0. Ela mantém no 0. Salvador, prossegue pela ré a porta, na direção sul. Mantendo os metros, processo para o travel da aeronave da 107. Gente, receita 01, mantenha 500 pés, reporte próximo a buraquinho. Botar a próxima buraquinho, receita 01. Salvador, TAM 31, 105, desvia à direita, pro 225, boa. 50 milhas. Sim, está 3155, livre de desvios. Vamos para informação, informa o tráfego posição 1 hora, 1,8 milhas, rumo sudoeste, Airbus 319, cruzando nível 1,10 em atenção para nível 1,60. Ciência 3155. Decolado 21, chame controle 1, lado decimal 35, alô. 1935, obrigado. Salvador, Xanã 635. Xanã 6355, contato radar da decolagem sobre a via saída da EL para o nível 360. Via saída da EL para o 360. Na prova de lento, 6355, lembra? Mantém inicialmente o perfil da saída Xanã 6355, temos um tráfego anteriormente na prova de lento que está efetuando desvios na saída da EL. CS635. Azul 2791, curva à direita, proa 120, limite radial 330 de Salvador. Direita na 20, já não sabe proa 330 de Salvador, rodeio 7 manhã. 791. Está 28 milhas, 27 milhas, noroeste de Salvador, resta uma navegação na Três de Duna. Essa é a minha Duna, 791. Oceané 6327, controle informa que Ilhéus está visando os mínimos. Ok, obrigado. Oceané 6327. Azul 2791, desça para 4000 pés, ajuste 1090. 4000 na 0 na 0, 27 na 0. Controle passaria do 2231. Passaria do 2231, contato radar na decolagem, suba via moda para o nível no 60. Via moda no 60. Passaria 2231, livre da restrição de Momo, após 2000 pés, com a esquerda para o de Código. Tá. 2009, na escuta do solo. Afirmativo. Recebemos a informação agora, ele está visual nos mínimos, ok? Tá, ok, muito obrigado, hein? Olha. 1-0, repete estabilizado. 2-0-0-0-0, para o ZBS-X-3, 2-7-9-1. 1-5-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0-0, reparte para o solo. Só confirmando, a saída vai, por enquanto vai interceptar essa saída aqui. Não tem essa posição aí que a senhora falou, ok? Gente, passaria do 2-2-3-1, o Momo está presente. Momo, então, muito obrigado. Passaria 2231, informa o tráfego, posição 11 horas, 2-0 milhas, com o sudeste, 1-7-2, cruzando o nível 050, em descida para 2010. 7-2231. Charlie Alfa Tango, fora do solo, aos 25, pro de buraquinho, mantendo a nossa escuta, reparte buraquinho. Passará buraquinho, Charlie Alfa Tango. Tá, 3155, chame agora Recife, na frequência 125.1, alterna 128.30. 251.23, tá, 3155, uma foto, boa tarde. O Célio Afatando? 1-0-1-0. 1-0-1-0, grato. 1-0-9-7, decolador 2-5, chama controle 1-9-3-5, bom voo. 0-3-5, grato. 3-5, pro 2-2-0 agora. Gente. Controle, boa tarde. 1-0-9-7, decolado na arma, cruzando 1500, nossa escolha. Não copiou, 6355. Suba restrito inicialmente ao nível de voo 170. Restrito 1-0, 6355. 170. 170, se eu desviar para a esquerda, pode continuar na subida? Estabilizado, azul 2789. Oceano 6355, desconsidere a restrição, suba para o nível 390, efetuando os desvios. Desvios? E 360, em aceção. Azul 2789, TR 11895. TR 11895, pode ir, obrigado. 5073, pode conseguir via? 5073, dessa via para 2000 pés, ajuste 1010. Está autorizado em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Via para 2000 pés, 1010, reporte estabilizado. 50873. Controle Salvador, meu boa tarde, eu passo a Romeu Charlie Alfa Tango. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga para o controle. Agora no través de buraquinho, está mantendo 500 pés, intenção na pouso em São Ita. Gente, Vamos para informação em Palmas, temos um helicóptero, um Eco Charlie 35, regressando para Salvador, mantendo a linha do litoral 500 pés, Receita 01. Gente do Receita 01, já visual com o mesmo. Gente, 500 pés, reporte 201 milhas, afastado de Salvador. Portará, Charlie Alfa Tango. Receita 01, controle. Receita 01, esquece do tráfego em sentido oposto, negativo visual ainda, está sobre a linha do litoral. Gente, como que o tráfego alaça a Sierra 50, mantendo 500 pés. Agora chame a torre 118.95 e forme visual com o tráfego. Chamar a torre e reportará quando o visual, Receita 01. Chame a 6327. 60 milhas afastado de Salvador, serviço radar encerrado, chame 10120, próxima ONU. Boa noite, 69, essa é a identificação dessa via BESC para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-0. Via na bomba, 4.000, 1-0-1-8-9. Estabilizou o 2791. Aí o 2791, torre 1-1-8-9-5. Controle, bom, 097, tá passando 060, sessão 360. Como 097, contato com a BESC estabelecido, suba... Para o nível 360 direto Elefa. 360 direto Elefa? Afirmativo. Direto Elefa. Controle, já passou o meu Charlie Alfa Tango. Chamando é 355, chame Recife na frequência 1251, secundária 1200, decimal 30. 251-2830, meu 3. Passaria do 2231, vou usar TAP. Livre pouso não no zero, vento no 60 graus com 5 nas, altímetro no zero, no zero. Na zero, autorizado pouso, 27 na zero. 7, 8, 9. TAP. Voando na TAP, o bateria 22, 3, 1. Passaria 223, não pode manter essa flor aqui para evitar uma formaçãozinha aqui? Livre de juiz, após juiz da TAP. Estimado 13 minutos. Sim, a gente não mantém a posição aqui, tem interesse até em manter a gestão da presente posição por, pelo prazo necessário. 5, 7 está autorizado táxi, via Pátio e Índia, no ponto de espera da 101-0-1895, a torre. Pátio e Índia, final 0, torre 1845, da 3235. Salão 3-1, livre à direita, chame Salão 2-1, decimal 1. Direita 2-1. Boa tarde, Gol 69, autorizado Guarulhos, nível 360, via Tezulu 1-0 até Taubaté. A decolagem é da 1-0, saída da El, transição Motiva, controle 1-1-9, decimal 3-5, e o transponder 5-1-2-2. 0 graus com 5 nada. Precisa decolar de pista no 0, gol 1-6-0. Toma 0, decola da 1-0, saída da El, transição ótima. Transponder 5-1-2-2, controle 19-5. Gol 1-9. Correto, gol 1-9, chame e pushback acionamento. Azul 2791, boa tarde, está autorizado o táxi via Alfa e Kilo. Posição é a 3 Romeu, 3 Romeu do Pátio 3. Alfa Kilo, posição 3, Romeu, parte 3, obrigado. Motor de Salvador, boa tarde, 3235. recebe. Chama o Centro Recife na frequência 1685, alterno 2545. 2625, 2545, 620. Azul 2426, desce para 2000 pés, ajuste 100, reporte localizador, pistão 0. Descendo para 2000 pés, ajuste 100, azul 4206. Salvador, receita 01. Prossiga. Apresente posição, intenção prosseguir para pouso final, Salvador. Gente, pouso na 17. Ativo, 17. Gente, segue para a final da 17, Romeu Fox Alfa, via setor norte, recorte na final. Via setor norte, prossegue para a final 17, receita 01. Eco Delta Fox, você? Eco Delta Fox, acione o código 0231, pressões visuais, Nikkei 10, ajuste 1010, suporte Farip. Altímetro no 0 no 0, livre pouso na 17. Receita 01, tem o livre pouso na 17, está ingressando na perna base. Mandelhão, Tonomia 04, 10. Toque álibo no 9, autorizado o táxi. À direita e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Mensagem da ponto de espera da 10, 2, 3, 4, 5. Boa tarde, Gono 69, considera da 10, pronto para decolagem visual, com tráfego na final. Boa tarde, Gono 69, quanto tempo pode esperar? Não tem. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no zero, no zero. Ele pouso, pistão no zero, colete menor. Não. Gente, fala o pátio? Pátio do grau, é. Gente, solo os 42, frequência livre estacionar. Livre frequência estacionar, o 501. A gente vai agradecer aí a coordenação do trabalho, todo mundo aí. Grato. Azul 3909, tu siga. Ambienta aí, hein? Quanto eu tô 3-2-0. Azul 3909, eu já tenho o plano aqui autorizado, tá pronto pra cópia? Pronto, pra cópia. Tá autorizado Campinas, é o nível 320, via Tezulu 10 até Cubave, e após o Tezulu 16 até Posmo. Aí segue conforme o plano apresentado, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, o controle 119.35 e o transponder 5131. Campinas 10, 320, depois do voo 10, após o base, depois aqui do voo 6, depois do Cosmo, conforme o Motiva, depois do voo 10, depois do da EL, Motiva, atenção. Correto, azul 6919, pushback acionamento. Localizador azul 4206. Azul 4206, livre, se chama torre 198.95. Certificado 95, azul 4206. Boa tarde, gol 1869, livre táxi, via Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette 612, gol 1869. Decolar, pistão no zero, vento no 50 graus com 5 nós. Livre decolagem, pistão no zero, gol 1169. É 13 no 4, está autorizado a acionar na posição, chame para o push. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus com 4 nós, altímetro no zero, no zero. 7, pouso autorizado na pistão zero, azul 4206. 1169, decolado aos 4, mexa em controle, 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, 1969. Ok, foi entendido que tem algum objeto próximo à turbina, é isso? O caminhão de abastecimento, mas os motoristas já estão indo por aqui, obrigado. Ok, ciente, o 6314. 9 na Tael Motiva, passando 1.600 metros, boa tarde. Boa tarde, gol 1169, completo o redor, CBBL, subo 360. Sessão 360, 1169. 206-06, no solo 48, livre à direita, chame só 121 decimal 1. Gente, livre à direita, 121 no 04306. Autorizado, vou chamar na 314, chame táxi. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4206, o nome é Azul 4206, livre aviso. Charlie, Azul 4206, livre táxi de Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette 4206. Controle o Eco Delta Fox está sobre a Bahia na proa. Autorizaria direto a rotatória da presença? Direto a rotatória, Eco Delta Fox. Gratidão. Salvador 3190, quantidade de validade de Luna, 2000 pés. Autorizado, essa parada 2000 pés, Luna, 3190, VDLS, pode localizar da Luna. Direto do Juna, 2 mil pés, confirma a gente, né? 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. China 6210, isso para o nível 050, vai na prova de tato. Mike, Tchelle Alfa, chega da margem, qual é a sua ideia da descida? Já no ideal de descida. Gente, deixa para o nível 200. 200, Mike Tchelle Próxima Juliette, Azul 4206. Mantenha a posição, Azul 4206, portão previsto é 08. Próxima Juliette, Azul 4206. 314, está ciente, os dados do livre táxi via Pátio Índia e no ponto de área da 101895, a torre. Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Boa tarde, Eco Delta Fox, ingresso na final da 17, é para final de 3 milhas. Vai chamar na final de 3 milhas o Eco Delta Fox. 4, linha decola da 1-0, vento 1-5, 0 graus com 5 nós. Uno 4-0. Uno 4-0, vai pra lá. Uno 169, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 1, altera 128, decimal 3. 1-2-8-3-0. 1-2-8-3-0. Pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus com 49, altímetro no 0 no 0. Pouso no 0, livre de gol, jet com delta foto, certo? 6314, decolador 55, chão controle 1, lá de cima 35, um voo. 1935, boa tarde. Controle Salvador, Xenia 6314, da Momo, boa tarde. Boa tarde, Xenia 6314, contato radar, C da Momo, subou 340. 340, Momo, 6314. Falou, voo 2009. Prossiga, voo 2009. Você queria verificar a validade do nosso plano? Nós recebemos aqui uma DLA para 1846. Está válido até os 29 da próxima hora. Ah, não, muito obrigado. Cara. O senhor vai 314? Queria me dar para o ar, uma prova mais na Delta 3190, passando aí de Serra, baixou, travou, tá legal. 3190, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 0. Pele 10 autorizado, tá 3190. Na 6314, presente direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314, obrigado. Gol 2009 para posicionamento na posição 3. Gol 2009, está autorizado, chame táxi. Vou chamar táxi, 2009. Solo 00, gira à direita, chame solo 21 decimal 1. 21 na direita, Serra 3190. Charlie Alfa, pode prosseguir descida? Pode, Charlie Alfa, passando o Itapa, desce agora para 2000 pés, ajuste 1010, vai seguir o Airbus 320 da Oceaner, da Viaca, agora meia dúzia de milhas à frente. Positivo, 2000, né, senhor? Vai, tchau. 9-0, senhor. Taxa 3-1-0, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3-1-0. É, corrigindo, o portão é o 05, tá 3-1-0. Gol 2009 para o táxi 45 a bordo, alternando Campinas 3 horas mais 40 posições. Ok, gol 2009, livre o táxi à direita e no ponto espera da 1018-95, a torre. Táxi à direita, ponto espera da 1018-95. Gol 2009, graças, até mais, bom fim de domingo. Até mais, boa viagem. Salvador 6210. Pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 50 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 0. Pouso autorizado na 10, 1010, 6210. 4, chega agora ao centro Recife na frequência 126, decimal 85. 65, obrigado, boa tarde. Polo 40 graus com 4 nós. Obrigado. Pode chegar para completar, ele é chamado em 1895. 1895, pode. Salvador, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, é parte externa. Positivo, esse é só o repouso, é 1-7. Tem chance para o cancelamento, Mike Charlie Alpha. Vamos lá. Foi Salvador, gol 2009, ponto 0 da 1-0. Gol 2009, após 09 da companhia na curta final, ali mantém 1-0. Após 09 da companhia na curta final, ali mantém 1-0. 2-0-0-9. Cancelamento da presente, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, regra dos visuais ao 06, segue para o 17, concorra pela direita, contagem pela direita, reporte base para a final. Positivo, Mike Charlie Alpha. É 210, no solo 06, livre à direita, chance solo 121, decimal 1. 121, ano. Solo 6210, retorno, boa tarde. Xerém 6210, boa tarde, livre táxi, via Alfa. Juliette, portal 04. Alfa Juliette, portal 04. Ele pôs o bicho 07, vai te olhar. Salvador, boa, João, 1166, ganhante, passando 210 para o Boa tarde, gol 1166, chegada a Mari, desceu para o nível 050. 050, gol 1166. Boa tarde, Romeu, Tchelo, é passando, prossiga. Gente, Alfa Tango, ajuste do altímetro 0-0, mantém a linha do litoral, reporte buraquinho, revisão com campo. por aqui, que está com o 1966. Sul Salvador, gol 2009, decola. 1166, autorizado a prova de distância, descendo ao nível 050. 050, prova de distância, obrigado. 1166. Gol 2009, contato reverso, saída da Elso, gol 240. 240, nada El, gol 2009. Ronda 076, se dá um sul, full south, seat, canete 1010. Descending out to port house, dot canete 1010, condo 0. Controle voo 2009, pode voar coral? Voo 2009, direto coral da presente. Direto coral, grato. Frequência, ele vai estacionar. Clear down to 2,000 feet, then H1010, clear left 1810, report on localizer. Condo 076, 2,000, 1210, between H, cleared ILS on the 10, and we go. Alfred, boa tarde, azul 41, 1875, autorização correta. 498, qual o nível para consciência, ideal? 30. Ok, azul 4118, está autorizado com fins 360 nível, via Pesulu 21, seu destino. A decolagem é da 10, saída água, após a Lefa, e após a Lefa, direto pós-op, para interceptar o Pesulu 21. O controle 119.35, e o transponder é o 5061. Autorizado 360 para Confins, depois do 21, decola 10, saída alta, eleva a top, e controle por 35, transponder 5061. Poderia confirmar o pessoal do cavalo de maçã? Cavalo dá até os 45 dessa hora, o azul 418. O tejamento está correto, chame e puxa o decacionamento. Correto, obrigado. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Preciso de Tchelepa Tango. Já no através do buraquinho assim. 7, chame torre em 1895, Tchelepa Tango. 1895, grato. Toma, boa tarde, 3894, boa tarde, chega da Mari, desça para o nível 050. Inicialmente vou para o proa de Itap, o 3894. Coronel 076, você é do Struckler, do nome de Bandido. Coronel 076, CLS, Concept Tower, frequência 11895. 11895, Condor 076. Luz. Luz, ok. O controle é bom, 1166. Alô, no 66, prossiga. Só por curiosidade, onde é que fica o buraquinho? Onda. Fica aproximadamente da cabeceira 28, às 3 milhas pelo litoral, é uma fossa do rio Gênesis. Ah, não, pera. Base, chama agora Recife 1260, alterna Ilhéus 1201. 260, 201, gol 2009, graças.